É a lua lamentando e chorando apaixonada. O sereno que cai sobre a terra faz renascer. Amor que eu canto e o pranto que choro é por você, por você, que eu vivo chorando. Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro é por você. Eu vivo chorando. Cai sereno nos meus olhos e eu choro sem perceber. O orvalho que cai nos meus olhos faz renascer. Lembra você todo esse amor que eu canto e o pranto que choro é por você, por você, que eu vivo chorando. Amor que eu canto e o pranto que choro é por você, por você, que eu vivo chorando.